Ó Senhor dos exércitos, em ti nossa esperança está. Quando a angústia nos cercar, teus olhos sempre a nos guiar. As vozes que vêm pra afrontar não podem te derrotar. Teu poder é maior, teu amor nos faz triunfar. Tu és o Deus que livra, o Santo de Israel. Na luta és nosso abrigo e em ti não temeremos o mal. Levamos nossas súplicas diante de ti, Senhor. Fazemos nossa oração, confiança e adoração. O rei da Síria se levantou, mas em ti não há temor. Tu falaste, assim será, teu zelo nos fará triunfar. Quando a sombra da morte chegar, teu braço forte nos salvará. Em meio à tempestade, teu nome vamos exaltar. Tu és o Deus que livra, o Santo de Israel. Na luta és nosso abrigo e em ti não temeremos o mal. Levamos nossas súplicas diante de ti, Senhor. Fazemos nossa oração, confiança e adoração. Eis que o teu anjo já vem, corta as correntes do além. Ninguém pode te afrontar, pois em ti vamos confiar. Tu és o Deus que livra, o Santo de Israel. Súplicas diante de ti, Senhor. Fazemos nossa oração.